Enxugo o rosto, o suor que cai do esforço, que para muitos parece muito pouco. A pressão vem pra me abalar, sou alvo do inimigo, armadilhas traiçoeiras, estratégias, problemas. Mundo de cogitações diária, flechas malignas que atinja a alma. Eu oro a Deus pra que isso não me empate, mesmo que embasse Tobias e Sambalat. Amo Jesus mais do que o rap. Talvez seja por isso que as perseguições me seguem. Não vou me prostrar aos deuses de barro, altares humanos, que isso fique pros insanos. La la la, la la la, oh. Prossiga adorando e cantando, as cadeias se quebrando, os demônios se queimando, rastejando aos pés daqueles que anunciam a grande volta do Messias. Uma ameaça pro sistema bestial, uma ameaça pra Babilônia atual. Não vou ficar inerte, meia imensidão do mundo torpe, daquele jeito então na cova do leão. Olhos abertos pra não cair na inércia, jejum pra poder vencer o rei da Pérsia. Vou ver a glória, desfrutar a vitória, pois sei quem sou, uma arma de guerra do Senhor. Não existe outro maior que meu Deus, que zela pelos filhos seus e que sempre nos trouxe salvação. Enviou seus anjos pra fechar a boca do leão. Não existe outro maior que meu Deus, que zela pelos filhos seus e que sempre nos trouxe salvação. Enviou seus anjos pra fechar a boca do leão. Se eu fosse de uns tempos atrás, eu seria parceiro, parceiro de Sadraque, Mesaque e Abednego. Jamais se renderia a estátua de ouro, preferiria ser jogado na fornalha de fogo. Se for preciso, Deus fará sair a guarda-rocha, e se preciso, providenciará a minha escolta. Legião de anjos fechando a boca do valente, revelando que o Senhor está presente. Somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. É fato, às vezes até jogado pro alto, mas altamente estimado pela promessa que guardo. Posso até estar enquadrado, aflito, aparentemente vencido pelos meus inimigos. Estou convicto, sei de onde vim, pra onde vou, e não sou de olhar pra trás na hora da batalha. Cova do leão, mundo contemporâneo, aonde o filho chora e implora, e a mãe não vê, somente Deus que vê. O seu filho correr, fugir do mal, perseverar. Pode até a tristeza vir se coar, mas ao amanhecer transbordará alegria, irradiará mais forte que o sol do meio-dia. E quem viver verá os guerreiros superando, será testemunha da vitória que nós alcançamos. Não existe outro maior que meu Deus, zela pelos filhos seus e que sempre nos trouxe salvação. Enviou seus anjos pra fechar a boca do leão. Não existe outro maior que meu Deus, que zela pelos filhos seus e que sempre nos trouxe salvação. Enviou seus anjos pra fechar a boca do leão. Não. Não existe outro maior que meu Deus,